vim aqui falar de coisas que jamais falei, de coisas que talvez você nem vá gostar de ouvir. Verdades eu sei incomodam, mas eu vou falar. Ninguém vai tirar de mim essa vontade de gritar. Eu hoje vou dizer que muitas vezes me feri pra não te machucar, que muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar, e das vezes que saí e te deixei ficar. Eu hoje vou dizer a solidão das noites sem você aqui, do medo do desejo de te possuir, da paixão que carreguei todo esse tempo sem você aqui. Na verdade esse amor foi a pedra no caminho, foi o osso que secou, foi a cama de espinhos, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou a minha vida. Na verdade esse amor foi um tiro a queima-roupa, foi o pano que rasgou, foi menino sem brinquedo, foi a lua que apagou, foi o sol que não brilhou na minha vida. Mas eu vou falar. Ninguém vai tirar de mim essa vontade de gritar. Eu hoje vou dizer que muitas vezes me feri pra não te machucar, que muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar, e das vezes que eu saí e te deixei ficar. Eu hoje vou dizer a solidão das noites sem você aqui, do medo do desejo de te possuir, da paixão que carreguei todo esse tempo sem você aqui. Na verdade esse amor foi a pedra no caminho, foi o osso que secou, foi a cama de espinhos, foi a rosa que murchou, foi o sonho que marcou.